Até que enfim, é sexta-feira, eu ouço os manos dizerem de boca cheia, é papo costumeiro, é dito popular. Depois do trampo se reúnem na mesa de um bar para tomarem aquela merecida cerveja, pois trabalharam, deram um duro a semana inteira. Sabadão vem aí, vamos deixar cair. São diversos tipos de comportamentos que se manifestam. Uns preferem ficar em paz, enquanto outros procuram confusão. Emoções mais fortes se alteram demais. Veja o que acontece. Houve um trágico acidente na zona leste. Um caminhão passou por cima, deu um chevette, depois bateu em um poste. Na curva da morte, morreram todos na hora. Consequência da bebedeira determinou a sexta-feira e já são inúmeras as desgraças. Já posso imaginar o sábado como será. Até que fim é sexta-feira. A maioria aqui amanhece na bebedeira. Dois malucos descem minha rua com uma caixa de cerveja e o rosto estampado de alegria. Eu vejo outro maluco no portão com um copo duplo de caipirinha, cerveja bem gelada. Eles não querem mais nada, apenas aumentar o som do seu 3 em 1 só pra escutar aquela pancada que está na parada. É tribunal e outros mais, R.A.P. Eu não preciso citar a vocês. Se quiser confirmar, chega mais, venha ver. Cai a tarde de sábado e o clima começa a esquentar. Rapaziada superlota as mesas de um bar. Está calor, é verão. A noite está agitada, meu irmão. São camaradas que se encontram pra curtir o salão. Festa de aniversário, casamento, noivado são vários. Que nem sempre termina como todo mundo espera. Sempre tem um comédia que tumultua a festa. São aqueles denominados penetras que transformam a alegria das pessoas em tragédia. Olha que parada errada em uma festa de casamento. O comédia agarrou a noiva, extrapolou, mas o noivo não lhe perdoou. Não quis saber de nada, sacou de um oitão. Ele deu vários sapecos pra cima do cara. Esse tipo de coisa eu vejo desde criança. Vacilou dança, isso já não me espanta. Já virou rotina, principalmente aqui na minha vizinhança. Até que fim é sexta-feira. Sábado é passado e ficou na lembrança. Domingo a pampa e o sol tá de rachar. Boa mesa pra quem pode gastar. Churrasquinho, macarronada, cerveja não pode faltar. Rapaziada toda viciada na mesma programação de rap ou samba. Coisa de gente digna, alegria da periferia. Pode acreditar, no campo amador a bola rola solta. E do lado de fora, cocaína e maconha. Aqui você encontra diversos tipos de pessoas. Gente boa, gente má. Principalmente aquelas mais esquentadas, sangue no olho, sim. Se vacilar não tem ideia, bum, desce o morro, canta pra subir. O domingo, meu irmão, começa então mais ou menos assim. E aí, mano, como é que nós faz pra colar naquele esquema lá que você citou? Olá, mano, cola naquela curva lá, 8 horas que eu tô lá te esperando, mano. Oh, 8 horas, meu? Pode crer. Firmeza então, tô com você. E após o almoço, sem ter o que fazer, rapaziada se encontra para dar um rolê. Um convida o outro pra curtir um matinê. Se encontra no ponto de ônibus, na hora marcada, ideia rápida com o cobrador. Logo em seguida passa por debaixo da catraca. Sobrou uma quina no bolso para o rateio do baile. Tudo certo, estamos em casa. Sem treta então, vamos tirar uma onda até o último minuto. Mas infelizmente, nem todos pensam assim. Enquanto um quer paz, outros querem se destruir. Um feio vacilou, veja que burrada. Mexeu com mina de malaco. Que puta entrada, mano. Somente um toque no cabelo, não precisou mais nada. Na saída do baile tomou vários afetos no meio da cara. O otário foi pro saco, não teve proceder. Ei, mano, é assim mesmo, planeta tem que morrer. É a lei, quem é esperto tá ligado e não paga pra ver. Não dá milho pra bode, caso contrário, meu irmão, você antecipa a sua morte. Fique esperto e não marque bobeira, principalmente naquele dito popular que até que enfim é sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira.